você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. Não vai. E se eu disse pra te convencer que eu nem ligava em te perder, que eu queria tudo terminar. Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar. Demais. Eu conheci pessoas que eu gostei. Só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. Que eu não quis você, que eu tinha todo.